Autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. Este é o cara quando falamos de saudade. DJ Tubarão. Quem é que tá feliz de outeiro aí? E a gente vai começar assim. Bora fazer uma viagem gostosa aqui no Ipanema. Quem sabe vai curtir com o lendário assim, ó. Ele nos faz lembrar e curtir. Quem é? Quem é? Estou falando do Rubi. Vamos fugir na espaçonave do amor. Os nossos fã-clubes, valeu! Tu sabes com Rubi eu vou. Boroteiro! Recomeçar a vida com você. O som que faz você romper. O som que tem história, que tem tradição. Vamos fugir para o lendário, meu amor. Já tá no Ipanema! Tu sabes com Rubi eu vou. Levanta a mãozinha, quem tá feliz, levanta a mãozinha. Rubi eu vou. E balança assim com o lendário. Vai recordar. Essa música tá no coração do povo do Pará. O lendário Rubi, saudade. Uma história de amor em forma de canção. Com o DJ Jarinho, Digiboy e o Tubarão. Bora, mestre! Bora, badalado! Ele nos faz lembrar e curtir. Estou falando do Rubi. Vamos fugir no espaço, na vida do amor. Tu sabes com o Rubi eu vou. Meu amigo Vavá, Vanessa aqui comigo. Começar a vida com você. Já no meu lojinho, aquele abraço aqui do Tubarão. O som que faz você romper. Vamos fugir para o lendário, meu amor. Tu sabes com Rubi eu vou. Rubi eu vou. Bora recordar! Pra cima, Cris! Lendário Rubi, saudade, tocando no seu coração. Rubi. Bora, bora, bora, bora! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Bora, Ipanema! O meu coração. Minha amiga Núbia, Mery do Salão Beleza Feminina. Já tá com a gente, aquele abraço aqui do Tubo, hein? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. Bora, poderosas! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Canta, Ipanema, canta! Pra sempre. Canta, Ipanema! Não deu valor! Não deu valor em mim. Dá-lhe, Tubarão! Meu amor, não vou mais chorar. Agora seu lendário não vale a pena mais, meu irmão. Não vale a pena ver você, mas vou I'm Rafael. E eu acreditei em você. Acreditei. Meu amigo Rafael e Fernanda, casal considerado do Rubi. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse a... Luiz e Kiko dos Fugitivos. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Canta! Forte aí! Não deu valor no charque, meu irmão! Não deu valor em mim! Todo espoca chope com a gente também! Obrigado! Não vou mais chorar! Não vale a pena ter você, mas vou. Rubi. Não posso mais ficar, amor. Tenho que viajar. Bora, viaja! Nosso amigo Chão tá com a gente também, grande Chão, da equipe Soledade Guaraci. Então, aquele abraço que tubarão o Chão, bora lá! É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. E aí, filha? Eu não vou ficar sozinha. E a dona Ana do Ver o Peixe? Eu não quero. Ela que é leão do coração, tá com a gente, obrigado, hein? Por isso não. Cadê o Babalu? Eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Bora empatar. Nosso amigo Evander, ele, seu grande amor. Os badalados jagostinhos, aquele abraço, hein? Minha amiga Cleide. Nosso amigo Manel, valeu! Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Mas o parceiro Strick do Rubi. O Rubi da Pratinha, o cachorrão. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. E é o nosso Rubi. Olha o Celzinho que dá valor, Ilha Teca. Já com a gente, família Hi-Fi aí. Aquele abraço aqui do Tubarão. Olha que música linda. Eu preciso te falar da saudade que ficou. Ai. Dentro do meu coração. Etuba. No aceito esse adeus. Posso ver nos olhos seus. A nossa amiga Mara e o Wallace. Não brinque com. Acho que cai na vala, olha aí, ó. Que eu sinto por você. Pois eu sinto mesmo. Nossa amiga Valera também, o Xaxá, Valdinho, toda a galera do Tabanã, curtindo o lendário, valeu! E eu te amo como nunca eu amei ninguém. E a saudade que eu tenho no peito só aumenta. Porque eu sinto por você. E eu te amo. E sei que nunca vou deixar de amar. E eu preciso ter você comigo. E esse amor já não pode esperar. Não pode esperar. Nosso amigo Raidão também, o Adriano do Rubi tá com a gente. Aquele abraço, hein? Olha a Cleve, a Cleve do Tupinambá. Ora, primo! Olha a família Tupinambá com a gente, que coisa boa! Dentro Atenção do responsável pela carretinha aí. Essa carretinha tá dando choque no pessoal, tá? Atenção, responsável pela carretinha, rapidinho. O justiceiro. Seu pensamento, eu vou estar. Bora, justiceiro! E a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Peça o DJ pra refletir. Fecha os olhos pra sonhar. Bora em Ipanema, meu lendário, meu irmão. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Olha o Big Big já na área, meu irmão. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. E eu? Sou seu DJ, sou seu cantor. Tuba! Vem, meu amor, me completar. Nosso amigo Eric Moto já com a gente também. Aquele abraço forte aqui no Tubarão. Bora, Eric! A parceria não termina. Silva da Maravã! Junto com a minha amiga Búfala já aqui na frente. Fazendo a pedra hoje, na moral. Prestinho do Acaraiana, Lúcia e a Rosa já na área. Bora, Prestinho! Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Uma trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. E eu? Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Bora, simbora, lendário, tem muita lenha pra queimar, meu irmão! Bora dançar e Ipanema! Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. E aquele? Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Bora, poderosos, como é que é? Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro. Nosso amigo William Castro. cachorrão já com a gente aí, ó. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Olha, a gente já convidando a você que amanhã, segunda-feira, da ressaca no Reserva Parque, lá em Marituba. Começando desta manhã, é o nosso lendário invadindo Marituba. Um dia você vai pensar no que faz. Tuba! E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Eu não quero mais você. Você só me faz sofrer. Nosso amigo preto de vigia tá na área, aquele abraço. Alô, Beto! Eu valeu! Sinto muito em disso. Já, filho, passou nervoso? Você. Puta que tipo a porra, viu, meu irmão? Consegue entender? No final de semana eu gosto de lazer. Meu amigo Beto de vigia, ele e o seu amor no lendário. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. Na praia tomando sol. Adoro em cor do verão. E ela fica com raiva e olha. Olha. Mestre Gilmar no meio da galera, meu irmão. Bora, mestre, pra lá e pra cá. Pra disfarçar pra os meus amigos. Eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, bye, bye. E ela fica com raiva e me olha. Olha, convite, vamos embora. Vem, amor, abraça o meu corpo. Na verdade, a gente não pode esquecer nosso amor. Dá-lhe, tubarão! Bem, amor, eu te conto um segredo meu. Só você que me entende consegue me fazer feliz. Tudo o que aconteceu, eu guardo em meu coração. Eu não consigo mais dizer não. Se hoje eu não sou feliz, meu coração me diz, sai de mim, por favor, por favor. Sai de mim, saudade, saudade. Sai de mim, por favor, por favor. Sai de mim, saudade, saudade. Sai de mim. Por favor, por favor. Atenção, garçom, cerveja. Aqui na mesa do Beto de Vigia, rapidinho. Vem, amor, abraça o meu corpo. Vem. Ora, Ipanema. Na verdade, a gente não pode esquecer nosso amor. Filha nova, vida nova, meu irmão. Bem, amor, eu te conto um segredo meu. Só você que me entende consegue me fazer feliz. Bora, Rafael, bora, Rafael, bora, Fernanda. Tudo o que aconteceu, eu guardei meu coração. Nossa amiga Vivian já com a gente, bem? Junto com o seu amor, Popó. Na moral, no Ipanema, tu é doido? Sai de mim, saudade. Charles e Aquel da equipe de simulação, já por aqui. Sai de mim, por favor. Olha, meu Rubi! Quem é do Maranhão aí? É quando a música pai d'água, meu irmão. Nas areias do teu mar, escrevi Nossa amiga Núbia. Tá com a gente, vamos, Núbia, pra cima. Era paixão, vou te buscar. E vou viver a vida inteira na Jamaica brasileira, terra que mora. Olha os invasores, já te caiu, Aildo. Aquele abraço, querido Tubarão, pode crer. Vou viver a vida inteira na Jamaica brasileira, terra de morenas praias, serra de lindas palmas. Bora, lendário! É amor, praia, sol, calor, mulher e paixão. Oh, oh, oh, oh. Divina flor do Nordeste, azul, doce e maranhão. Oh, oh, é amor, praia, sol, calor, mulher e paixão. Oh, oh, oh, oh. Divina flor do Nordeste, azul, doce e maranhão. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Bora, Ipanema! Impregnada já por aqui, aquele abraço, aquele tubarão, os chuchicheiros, todo mundo junto e misturado. Como é que é? Tocar com qualidade, mas antes nem tocar, pensa numa aparelhagem arretada, Doquinha. E é o lendário Rubi, saudade, ponto final. Gente, cadê o responsável dessa carretinha aí? Por favor, dá um chega. Atenção, direção da festa. Atenção, direção da festa. Por favor, chegue aí na carretinha. Ela está dando choque, viu, gente? Cuidado aí, cuidado aí! Bora, meu parceiro, Strick! Ipanema, é o verão 2019 e o Tubarão detona. Esse é o Rubi. Rubi. É festa, é lendário Rubi. É lendário Rubi. Olha o sacudinho. Bora fazer o caqueado. Bora curtir na moral. Tem muita festa ainda aqui em Outeiro. Ipanema, tá curtindo o som do lendário, meu irmão? Lendário! Bora sim! Bora, Dodô, um caqueado, Dodô! Vai, cacheteiro, vai! Meu irmão, pelo amor de Deus! Nossa amiga Paulo Kekel tá na área também. As Mega Top. Ê, Kekel. É bom bater na cara. Minha amiga Vanessa, irmã do Jairinho da área. Ele e o seu amor, Vavá! E Vavá! Nosso amigo Lupe da Pratinha! Abre o som, boca de la cara. Produções e mixagens, DJ Claudinho, o DJ do Marajó. Manel aqui do ladinho, aquele abraço. Os badalados por aqui. Obrigado, badalado. Silva da Marambaia, caceteiro. Obrigado, viu? Fala, socorro, como é que é? Nosso amigo Wallace da esquina do pacote. E o seu grande amor por aqui, aquele abraço do Tubarão. Balança, chacode, estremece esse lendário. O som das estrelas. Se me perguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto latinoamericano. Se me perguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto latinoamericano. De Fernanda pra sua amiga Michelle que tá na área. Nosso amigo Ilha Cachorrão também com a gente. No apoio total aqui no Rubi. Valeu! Oi! Bora, Rafael! Se me perguntam o ritmo que eu bailo, eu le contesto latino-americano. Se me perguntam o ritmo que eu bailo, eu le contesto latino-americano. DJ Tubarão, autoridade absoluta quando o assunto é saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Dá-lhe Tubarão. Bora dançar, bora dançar, bora dançar agarradinho assim, ó. Olha a saudade chegando aqui no Ipanema. Pega o teu amor, vai pra esse salão. E o tubarão vai descascar. Sempre que te vejo, amor, bate mais forte no meu peito. Um coração que acredita por você tem o direito. Jefferson Raiol do Lendário Rubi, valeu! Saudade, lembrança, vontade é o que sinto em mim. Vontade louca de te possuir inteirinha pra mim. Eu não quero te afastar do meu pensamento. Nosso amigo Ebert do Etran que dá valor. Pois haja o que houver, querida, te amo a cada momento. Desejo teu corpo inteiro para acariciar. Pois não existe no mundo um amor que se possa igualar ao meu. Te peço, meu amor querida, acredite em mim. Eita, saudade, pai dele! O meu amor é verdadeiro e nunca mais vai ter. Nosso amigo Joel dos Melossos do Bengola, aquele abraço. Te peço, meu amor querida, acredite em mim. O meu amor é verdadeiro e nunca mais vai ter fim. Olha o velho guarda preto, tá com a gente bem? Justamente o nosso amigo Beto, de vigia ele, seu amor, aqui do ladinho, só na manha. É a saudade, é o lendário, é Rubi. Eu não quero te afastar do meu pensamento. Pois haja o que houver, querida, te amo a cada momento. Desejo teu corpo inteiro para acariciar. Existe no mundo um amor que se possa igualar. É lendário, Rubi! Bora descascar, meu irmão! Te peço, meu amor querida, acredite em mim. O meu amor é verdadeiro e nunca mais vai ter fim. Te peço, meu amor querida, acredite em mim. Olha a saudade chegando! Isso é pra quem conhece o mundo da saudade. Eu serei o homem mais feliz do mundo, meu amor, se você me entender. Mas porém, sou um pobre vagabundo. Ora, Beto! Caminhando sozinho sem... Beto de vigia que dá valor. Para mim, seria o mar de rosas. Estrique, velha guarda! O amor, se você me aceitar. Mas você é muito maldosa. O seu prazer é me fazer chorar. No tempo lá da Condo. Eu adoro você. Quando juntos estamos, dói o meu coração. Eu não sei o porquê. Eu só sei que te amo. Eu lhe dei meu carinho. Eu lhe dei meu calor. Meu amor, lendário! Rubi, Rubi, saudade. Para mim seria um mar de rosas, meu amor, se você me aceitar. Mas você é muito maldosa. O seu prazer é me fazer chorar. Eu adoro você. Quando juntos estamos, bora descascar. Dói o meu coração, eu não sei. Será que eu aguento até o final, meu irmão, pelo amor de Deus? Eu lhe dei meu carinho. eu lhe dei meu calor. Eu lhe dei o meu corpo e tudo em ti, eu lhe dei meu amor. Nossa amiga Valéria também, Sassá, o Valdir, os amigos do Cido Lendário, obrigado, hein? Pra você recordar. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de. Divaldo Gravações CDs. Aqui. O nosso lendário do Ipanema, meu irmão. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. E aí? Com você. Amanhã tem reserva parque lá em Marituba, nosso Rubi. Tudo pra te ver feliz. Sexta-feira, Santarém Novo. Sábado, Bragança. Domingo, Bonito. Segunda-feira, Festival da Goa Boa Vista. Bora recordar. No comando do lendário Rubi Saudade. Bora simbora com o tubarão. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Rubi, minhas estradas são encruzilhadas, batalhas perdidas, minhas bravuras, minhas desventuras, cicatrizam feridas. Nos dois lados da vida, encontro espada lá do recordando por aqui, as poderosas do Rubi. Como é que é? Me jogo. Marcela Neilza, bem no cantinho. As megatops estão por aqui. Amém, Senhor. Bora que aqui é o como é que é. Me jogo nos dois lados da vida. Rubi. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo. corpo ao sol. Aqui na areia de outeiro, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, ai, embaixo do céu de anil, e sobre o banco da areia macia, aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo, pra continuar o que eu sonhei. Eu já com muito carinho, nosso parceiro Bibico. Ele e seu amor Raíssa, já com a gente também. Casal considerado aqui do Rubi, obrigado. Bora Bibico, bora Raíssa. Beijo no coração, hein. Bora Ipanema, como é que é? Férias de verão, o teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil, e sobre o branco da areia macia, aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Eric Motos, Choramanha. Aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar. Olha, meu Rubi, de novo. Eu não sou o tipo de homem que açoita alguém. Meu açoite só se faz. Já viu cadeira do Rubi, tá com a gente mesmo. Valeu! Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos lábios. Olha, nosso amigo, o cavalo, ele o porco dá oito demais. Chora, mãe! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Ai, de jeito. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ai, ah, é gostoso demais esses momentos. Rubi, Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a nossa vida é desse jeito. A vida é bem. Pena que passa, Vívia. Mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Bora, Silva da Marambaia! Coroa, para com a tua frescura, que tu tá no lendário. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu. Nossa amiga ali é o Jonas, o Alex com a gente. Os potentes curtindo o lendário, obrigado, hein? Os nossos justiceiros, valeu! Nosso amigo Charles de Acréu, aquele abraço aqui do Tubarão. Passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom. A

sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Rubi. Sabe quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho, não consigo. Nosso amigo Rafael e a Fernanda, casal considerado aqui do Rubi, só na manha. Eu não sei ser, mas teu amigo vem correndo, vem me amar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar, e não desgrudar. Coração custa aceitar. Precisa de você pra bater. Acho que ele pode parar. Como um louco eu te procurei, sem saber ao certo o que falar. Você diz que não, mas sei que quer recomeçar. Em toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do detonando aqui no Ipanema de Outeiro, pra você relembrar com a gente, na moral, canções que realmente já passaram, mas que deixou muita ferida, meu irmão. Bora lá! Como é que eu te procurei, sem saber ao certo o que falar. Você diz que não, mas sei que quer recomeçar. Olha a garçonete Adriane, dando uma volta no lendário, vamos lá! Em toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do meu coração e dia após dia eu te amei. Te amo, te chamo, mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você. Nosso amigo João Cachê do Pop tá com a gente. Galera do Cruzeirão! Te chamo, mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar pra mim. Ontem, hoje, sempre eu vou te amar. Só você voltar pra mim. Bora que é o meu lendário Rubi. Música. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos vejo o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Ah. Só pra você relembrar, é Rubi! Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã. Tem um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Amigo Isaías Explosão, a Cássia também, a Rayane tá com a gente já. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Eu troco mil estrelas pra te dar a lua e tudo que você quiser. E se você quiser, de novo. Chauzinho e a Teca estão relembrando na moral. Você quiser.

pra gente se amar. Casal Velha Guarda aí, viu? Considerado os DJs dessa aparelhagem, valeu! Esse amor tão gostoso sentir com você. Na cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírio de amor tão gostoso sentir com você. Vem me amar, me fazer feliz, amor. Vem ficar juntinho de mim, amor. Vem morar. O meu coração é o teu paraíso. Olha, gente, quarta-feira, dia 24 de julho. Feliz, tradicional Bingo do Boi. Ao som da carroça da saudade. Alô, Castelo Show! O meu coração é o teu paraíso. Bora relembrar no Rubi, no Rubi. Eu te amo. Ai, ela já sabe. Você já sabe. Ai, mas você não quer saber das minhas verdades. Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Nosso amigo João também, Joel. O Kiko, da equipe Spoca Shop, show na mão. Amanhã tem Reserva Parque, lá em Marituba, o nosso lendário Rubi. Lendário. O lendário. Tudo que eu quero é estar bem contigo. Mas você só me vê. Nossa amiga Raquel do Rubi, já na área. Isso. Bora, Raquel! Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Bora, Simona, detona as suas melhores do Ipanema. Bora relembrar, meu irmão! Se você pretende viver um grande amor. Atenção, Cris, da portaria, Cris! Eu sou o seu cantor. Nosso amigo Guilherme, da Batata. Seu poeta. O Bom Projeto está com a gente. DJ Augusto, da Boate Locomotiva. No seu corpo, escultor, seu surfista, seu meio. DJ Danilo, valeu! Pretende viver um grande amor. Sou o seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto, descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Só pra relembrar, Ipanema! Sou Adão, serpente. O velho aguarda, vai descascar. Sou um eremita, um mago, meu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Lá vai chegando mais uma no lendário. Só quem se garante. Chegamos devagar. Lendário. Conquistando corações. Ajudando sem parar. Nosso amigo Max da tatuagem. Ele que dá valor. Curtindo o som do Rubi. Aonde o pop toca. Show. Rubi. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. De menor da P2. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Olha, chama aqui. Desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor. Nosso amigo Anderson da Capa Janária também. Curtindo o som do lendário. Valeu, Anderson! De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não. Só pra você relembrar! Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Nosso amigo Nadielson do Pop, empresário Cida, está com a gente também, recordando no Rubi. O menino sou, e tão triste estou aqui. Aqui, quando me quiser, já não vou estar a fim. Nosso amigo Jefferson da Unimed está com a gente também, você, relembrando o som das marcantes. Como é que é? Equipe Sol Rubi já na área também. Aquele abraço aqui no Tubarão. Muito mais, te amo demais. Não vai me trair com ninguém mais. Me satisfaz o meu prazer. Te imploro, amor. Dessa vez vai ter que me ouvir. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Nosso amigo Manuel e a Cleide, o DJ Jarinho, só na mão. Equipe Chega Pneu do Rubi já na área também. Aquele abraço aqui no Tuba. Equipe Sou Rubi já na área, pode crer. As poderosas, cadê as poderosas? Deixa eu abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Essa desgraçada fez. Me trair. É doido. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Calma, que é só uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar. Você não quer, não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheço. Nossa amiga Sheila da equipe Seca Pneus já com a gente também. Quem lembra seguir o Tubarão? Bora, Sheila! Tem um jeito de amar. Bora, Pepe! Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar. Gira, Vanessa! Já! podre que se quebra no Ipanema. Assim, ó. Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar. Ipanema! Eu te conheci na festa do Davi Son. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, down. Dig, dig, dig, dig, down. Dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando Davi Son. Dig, dig, dig, dig, down. Dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando Davi Son. Vem! Som das marcantes de Ipanema, verão 2019, é muita onda! É no gingado! É no gingado, no rebolado, virando o corpo e o requebrado. É no gingado, no rebolado, virando o corpo e o requebrado. A minha amiga Clébia tá aí ainda. Dança, a minha amiga Clébia, Clívia do Tupinambá. Todo mundo gosta, o povo dança. A galera vibra, o Vascão toca. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É o lendário ficando 40 graus. Oh, é 40 graus, todo mundo vai dançar. O Vascão é do povão, e Beto vai tocar. 40 graus, todo mundo vai dançar. O Vascão é do povão, o Beto vai tocar. Olha o caquiado, caquiado, caquiado. Já! Rupi! Rupi! Bora viajar! Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz o seu sorriso, vem me amar. Ensina o nosso amor. Ele não pode ter fim assim. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui. Por isso não me deixe esse som tocar pra mim. Rubi. Meu amigo Beto do Vigia, lá da Vigia. Obrigado pela água, filho. Valeu.